4.2.4 Exercício de fixação. Objetivo: criar um relatório financeiro detalhado usando dados de uma planilha fictícia. Tarefa 1. Forneça os seguintes dados em uma planilha. Receita mensal: janeiro, R$100.000. Fevereiro, R$120.000. Março, R$110.000. Despesas mensais: fixas, R$50.000 mensal. Variáveis: R$20.000 janeiro, R$25.000 fevereiro, R$15.000 março. Saldo mensal: janeiro, R$30.000. Fevereiro, R$45.000. Março, R$45.000. 2. Instruções. Estruture o relatório em seções. Resumo executivo. Apresente os resultados gerais. Análise gráfica. Inclua gráficos de barras e de setores para destacar receitas, despesas e saldos. Insights. Destaque pontos relevantes, como o crescimento das receitas ou redução de despesas variáveis. Ferramentas sugeridas. Use ChatGPT ou Copilot para gerar o relatório automaticamente. Imagem sugerida. Um gráfico de barras gerado automaticamente no relatório, comparando receitas e despesas. 3. Relatório final. Deve incluir gráficos, tabelas e análises textuais. Personalize o layout para apresentação em uma reunião. 4.2.5. Reflexão. 1. Como a geração automatizada de relatórios impacta a eficiência do trabalho? 2. Quais melhorias você faria no prompt ou na estrutura do relatório? 3. Que outras informações poderiam ser adicionadas ao relatório para agregar mais valor? Próximo passo. Na próxima sessão, você aprenderá como criar propostas de negócio e apresentações automatizadas, ampliando as aplicações práticas da IA no contexto profissional.